sabendo que você é pirocudo. Se tá aqui na sua filha, não tenho culpa se troco na biqueira. Não tenho culpa se tá aqui na sua filha. Já falei essa merda 013. Quer minha voz, tão paga a porra do filho. Chega em torcida de quadrilha. Cheguei só pra quem é concessão. Só prega no ar condicionado. E nós tá na rua roubando branquinho. Vai virar uma área de risco. Esse bonde tá dialogando com polícia. Minha mão na ponta da cadela. Tava bolando haxixe gelinho. Uma ameaça foi detectada. Liguei o... Peguei a droga na frente da delegacia. Tá cascando pra caralho, fiote debochando da cara lá dos contínuos. Veio ali com o molequezinho. Eu tô carburando com os mano da bíblia. Falou que é maconha fedida. Se eu for gostar de roubo, vou encostar na matinha. Na biqueira, não tenho culpa se tá aqui na sua filha. Não tenho culpa se troco na biqueira. Não tenho culpa se tá aqui na sua filha. Já falei essa merda 013. Quer minha voz, tão paga a porra do filho. Cheguei em cima de quadrilha. Cheguei só pra quem é concessão. Só prega no ar condicionado. E nós tá na rua roubando branquinho. Vai virar uma área de risco. Esse bonde tá dialogando com polícia. Minha mão na bunda da cadela. Tava bolando haxixe gelinho. Alguém avisa lá pra aquele boyzão que é quebrado. Loucando estourando a caixa da sua festa. Loucando estourando o telefone na caixa. A lourinha pediu uma foto da minha peça. Eu mandei a foto da minha R. Liberdade vai cantar pro meu mano Cisar. Liberdade vai cantar pro meu mano Tio Chen. Bota pro Cid, o qual esses não vivi. Bota esses comédia pra morrer no piso. Tá metendo na puta rabuda da rua do meio. Puta peito, puta peito daqui mora na 15. Azul Tancredo que é o DJ louco. Aí o cachorro tá me pedindo filho. Tá fazendo aniversário. Olha o tamanho do barulho dessa filha da p. Dos balão dessa filha da puta. Peguei a droga na frente da delegacia. Cascando pra caralho, fiote debochando da cara lá dos coxinhos. Veio ali com o molequezinho. Eu tô carburando com os mano da pia. Falou que maconha é fedido. Se eu for gostar de roubo, vou encostar na mate. Tenho culpa se troco na biqueira. Não tenho culpa se tá aqui na sua filha. Só tenho culpa se troco na biqueira. Não tenho culpa se tá aqui na sua filha. Já falei essa merda 013. Quer minha voz, tão paga a porra do filho. Senhor de quadrilha, cheguei só pra quem envolver. Tava sua prega no ar condicionado. E nós tá na rua roubando branquinho. O bairro vai virar uma área de risco. Esse bonde tá dialogando com polícia. E minha mão na bunda da cara. Tava bolando haxixe gelinho. Sub-Zero wins. Peguei a droga na frente da delegacia. Cascando pra caralho, fiote debochando da cara lá dos contínuos. Vem aqui com o molequezinho. Eu tô carburando com os mano da pinha. Fala que maconha é fedida. Se eu gostar de roubo, vem encostar na matinha. Não tenho culpa se tá aqui na sua filha. Não tenho culpa se tá aqui na sua filha.